104,90. Estofado 3 e 2 lugares, Las Vegas com almofadas super confortável, à vista 1.399 ou mensais de 139,90. E ainda tem mais para esses produtos anunciados. Você compra e ganha na hora um lindo presente. E também, se preferir, você aproveita essas outras ofertas pelo Marezap. Lojas Maré Móveis, há 51 anos. É de casa, é da gente. Está precisando de água mineral ou gás de cozinha? Então não perca a vez, liga agora para Ivan Gás e Água, pelo fone 84994348431. Ivan Gás e Água, o melhor de Brejinho, apoiador da 87 FM de Brejinho VRN. Olá, meus amigos! Você já conhece o Bom Preço Atacarejo? Se sim, você sabe que nós temos ofertas todos os dias para você economizar. Na Bom Preço Atacarejo, você vai encontrar tudo para encher a sua casa ou seu comércio com produtos de qualidade a preços imperdíveis. Venha aproveitar nossas ofertas. Farinha de trigo Primor, creme de leite Damari, leite Nativille, água sanitária Clorito, salgadinho, kit queijo, feijão Dona Mariquinha, arroz Pop. Corra pra cá e venha comprar barato de verdade. Aceitamos cartões de crédito e entregamos sua compra em toda a cidade. Mais informações no nosso Televendas 99127-4755. Bom Preço Atacarejo. Ofertas todos os dias para você economizar. Madeireira Lira, tudo em madeira para sua construção. Venha fazer o seu orçamento. Cobrimos qualquer orçamento em madeiras. E tudo que você precisa para reformar, você encontra no Comercial São Sebastião. Entrega rápida e um atendimento todo especial. Aqui você economiza de verdade. O estilo da sua casa diz muito sobre você. Venha para Madeireira Lira e Comercial São Sebastião. Tem o menor preço da cidade. Avenida Antônio Alves Pessoa, 1644, Centro de Brejinho. Maiores informações é só ligar 99482-0481 ou 99106-1370. Mercadinho do Edmilson, atendendo a você há mais de 10 anos, com o melhor preço e os melhores produtos da cidade. Aqui você encontra cereais, frutas, verduras, bebidas, produtos de limpeza e muito mais. Mercadinho do Edmilson, também dispomos de água e gás, 99151-2256. Atendimento de segunda a segunda, das 6 da manhã às 8 da noite. Mercadinho do Edmilson, Rua Antônio Mendes de Carvalho, Conjunto Novo Horizonte, número 6. Organização Edmilson e Joelma. Mercadinho do Edmilson. O pior programa do rádio está de volta. Muito bem, de volta aqui com a minha, com a sua, com a nossa Bodega do Maguila, para mais de 20 estados ligados na gente. Pessoal, antes da gente partir de mais música, vocês lembram do Chaves que passava no SBT? Isso, esse da musiquinha mesmo. Chaves, Chaves, todos atentos olhando pra TV. Aí vem Chaves, Chaves, Chaves, uma historinha bem gostosa de se ver. Pois é, inclusive muitos de vocês devem achar estranho que o Chaves não passa mais no SBT. Mas isso acontece pelo seguinte motivo: desde 2020, a Televisa, que é a empresa que distribui os programas de Chaves, entrou em um litígio com o filho do Roberto Gomes Bolaños, o Chespirito, que era o ator que fazia o Chaves. E desde então, eles nunca chegaram num acordo. E enquanto eles não se resolverem, o programa não passa em lugar nenhum. Mas, se eu contar a vocês que no auge do Chaves, no SBT, alguém teve a brilhante ideia de fazer uma cópia do seriado e pensar que ninguém ia descobrir que era cópia, pois é, isso aconteceu em 1999. A produtora GGP Produções, de ninguém mais, ninguém menos do que Gugu Liberato, ele mesmo, saudoso, que Deus o tenha, entrou em parceria com outra produtora para lançar um seriado chamado Miguelito. Esse seriado seria um seriado infantil, né, ao estilo de tantos outros que a gente cresceu assistindo: Chaves, Chapolin, o No Mundo da Lua, Castelo Rá-Tim-Bum, enfim. Só que esse, desde o início, desde a sua concepção, já estava na cara que era uma cópia cagada e cuspida de Chaves. Olha a presepada. Nós tínhamos o personagem principal, que é o Miguelito, que anda com um boné na cabeça, igual ao gordo Chaves, com uma bolsa a tiracolo, parecida com o suspensório do Chaves, com cara de velho, igual a cara de velho do Chaves. Tem também o Bolão, que é o Nhonho, só que na versão desse seriado. A Lilica, que é a Chiquinha, uma mistura de Chiquinha e Pops. O Marquinho, né, que é o Kiko, filho da Dona Tita. E o Seu Flodoaldo, que é a cópia do Seu Madruga. Pois bem, esse programa, no início, era pra ir ao ar na Record. Só que a Record não gostou do programa, porque sabia que era uma cópia. Tava na cara que era uma cópia. Então, em 2000, a Rede TV, que já estava estreando, né, estava ali sucedendo a afinada Rede Manchete, pegou e transmitiu esse programa. Na coletiva de estreia, o Eduardo Estrela, que era o ator que interpretava o Miguelito, o protagonista da série, quando foi perguntado sobre a semelhança muito grande com o seriado Chaves, ele disse na cara de pau que nunca tinha ouvido falar de Chaves na vida. Vê se pode, velho. Até quem não gosta, já viu, já sabe mais ou menos do que se trata a série de Chaves. Mesmo o pessoal tentando distorcer que não era uma cópia, que não era bem assim, era pra ser um programa infantil e tudo, o programa foi ao ar. Beleza. Tava indo ao ar na Rede TV, começou e só ficou uma semana no ar. E atingindo o pico de audiência de apenas um ponto, pra você ver o sucesso que era. O pessoal ficou tão pé da vida com a repercussão da série que mandou tirar do ar, engavetou as fitas e se tornou o que a gente chama de Lost Media, ou seja, um conteúdo de televisão ou de cinema perdido e que, se depender dos proprietários, nunca mais vai ver a luz do dia. Isso era o que a gente pensava. Até que nessa semana, mais precisamente nessa quarta-feira, o neto de um dos atores que fez parte dessa cópia de Chaves postou todos os episódios disponíveis no YouTube. Eram 5 episódios ao todo, os que foram ao ar. Isso sem contar com mais 20 episódios que ainda não tinham sido exibidos. Foram cancelados, a exibição foi cancelada. E cara, pensa num negócio ruim. A abertura é uma mistura de Chaves. Ó, até a abertura, eu vou botar a abertura aqui, ó, pra vocês ouvirem, ó. Cara, não parece a de Chaves? Parece demais, cara. É muita cara de pau. É muita cara de pau. E a abertura também copia alguns elementos da Escolinha do Golias. Agora eu fui fundo. Escolinha do Golias, né, no SBT. Caramba, velho. E tipo, ninguém esperava que esses conteúdos aparecessem no YouTube. Até que o neto de um dos atores que fazia parte do elenco, né, do seriado, ripou a fita e jogou no YouTube. Então, se você tem curiosidade, você gosta de Chaves e tem curiosidade de saber como é que era essa cópia mal feita que não podia sair de outro lugar senão a Rede TV, procura no YouTube Miguelito Rede TV. Miguelito Rede TV. Lá estão todos os episódios, isso se já não tiverem derrubado, mas vale a pena você ver essa vergonha alheia que a televisão brasileira nos proporcionou. Eu sinto falta disso, sabe? Falta criatividade na televisão brasileira. É por isso que o pessoal tá partindo tudo pra Netflix, tá pagando 30 conto no streaming, né? Enfim, é complicado. Mas isso é conversa pra outro dia, porque agora nós vamos de mais música. Vamos trazer aqui uma sequência romântica. Hoje o nosso programa tá romântico. Não que eu esteja enamorado, né? Mas é sempre bom tocar músicas que falam de sentimento, né? Músicas que hoje em dia não se fazem mais. O povo é só falando de rebolar a raba no chão, de beber, de trair. Não tem graça, cara. Não tem graça. Nada substitui a boa música. E eu vou trazer agora, nessa sequência, Fernando Mendes, Quem Ama de Verdade, e depois Altemar Dutra, Que Queres Tu de Mim. Putz, nessa eu fui longe. Nessa eu confesso que eu fui longe. Fernando Mendes e Altemar Dutra, duas carimbadas, direto da vitrolinha da bodega. Daqui a pouco eu volto pra passar a régua e fechar a banca. Quem ama de verdade quase morre de saudade quando fica só. Solidão. Entrega o coração na doce ilusão de ter um grande amor. Um grande amor. E nessa ilusão a gente faz de tudo para não sofrer. Nem chorar. Pra só fazer sorrir e nunca maltratar o amor que a gente tem. Um dia eu tive alguém a quem eu tanto amei com toda emoção. Dei todo o meu amor em troca.

E então o que queres tu de mim? Se até o pranto que chorei se foi por ti, não sei. Tá aí, isso é música que não se faz mais, cara. Altemar Dutra, Que Queres Tu de Mim? E antes eu toquei, abrindo a sequência, Fernando Mendes, Quem Ama de Verdade. Pois é, meus amigos, já estamos chegando nos momentos finais do nosso programa de hoje. Ah, não podemos mais protelar o nosso fim, mas semana que vem, você sabe, né? Eu tô aqui de novo neste mesmo bate-horário, neste mesmo bate-canal, e eu espero contar com a sua audiência e a sua participação. Agradecendo a você que esteve conosco até agora. Se você mandou mensagem e eu não te atendi hoje, não se preocupe, eu atendo seu pedido na semana que vem, tá certo? Antes de eu ir embora, eu vou deixar minhas redes sociais. Meu Twitter é @IanJoséSilva, o Instagram IanJoséSilvaFNT, e tem também o Instagram da Bodega do Maguila, onde você fica por dentro de todas as novidades, tudo que acontece no nosso programa, tá certo? É só procurar Bodega do Maguila. Tem que pesquisar bem direitinho, sabe por quê? Porque o Instagram tá boicotando a gente. Se você pesquisa só Bodega, o perfil não aparece, então tem que ser BUDEGA, Bodega do Maguila, tudo junto e sem acento, tá certo? Aguardo você lá no nosso Instagram. É isso aí, pra encerrar hoje um negócio mais diferente, né? Vamos tocar um sambinha pra encerrar? Né, com chave de ouro? Eu acho que combina. Vou trazer Doris Monteiro e ela canta pra gente É Isso Aí. Mas não é aquela música lá da Ana Carolina, não. É outra música com o mesmo nome, mas é melhor ainda. Tá certo? Doris Monteiro, É Isso Aí, a música que fecha com chave de ouro a nossa Bodega do Maguila de hoje. Nos vemos semana que vem, viu? Se Deus quiser e o dono desta rádio permitir. A você, eu deixo meu forte abraço e até o programa que vem, porque eu vou-me embora. Valeu, galera! Cuidem-se! Preparei uma roda de samba só pra ela, mas se ela não sambar, isso é problema dela. Entreguei um palpite seguro só pra ela, mas se ela não jogar, isso é problema dela. Isso é problema dela. Isso é problema. Isso é problema dela. Problema dela. Tô cansado de andar por aí curtindo o que não é, preocupado em pintar na jogada que dá pé. Só que tem que eu tô numa tão certa que ninguém me diz quem eu sou, o que devo fazer e o que eu não fiz. Separei um pedaço de bolo só pra ela, mas se ela não provar, isso é problema dela. Inventei na semana um domingo só pra ela, se ela for trabalhar, isso é problema dela. Isso é problema dela. Isso é problema dela. Isso é problema dela. Isso é problema dela. Tô cansado de andar por aí curtindo o que não é, preocupado em pintar na jogada que dá pé. Só que tenho que eu tô numa tão certa que ninguém me diz quem eu sou, o que devo fazer, o que eu não fiz. Comprei roupa, sapato, sandália só pra ela, mas se ela não usar, isso é problema dela. Aluguei uma roda gigante só pra ela, mas se ela não rodar, isso é problema dela. Isso é problema dela. Isso é problema. Você ouviu o pior programa do rádio brasileiro.